Mike Serra, Golfo, autorizado a alinhar e manter o recorte pronto. Gente, autorizado a alinhar e decolar, pista 7, o vento 220 graus, 06 nós, no perfil de saída da árvore. Quiser estar autorizado. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Pouca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5-4 no meia. No transponder e o controle no 20 decimal 8. Autorizado a Recife, Recife de 0, conforme decolando da 10, na PUCA, transição Aracaju. Curva à esquerda após, transponder 5-4 no meia. 208 é o controle, 1790. Contagiamento correto, me chama quando pronto para o push no pátio 3, gol. Trabalha. Papa Romeu Mike, Serra Golf, decolado os 40, chame o controle em 120, decimal 8. 208, Mike, Serra Golf, grato. Controle Salvador, Papa Romeu Mike, Serra Golf. Papa Romeu Mike, Serra Golf, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 080. Arbor 080, mantém a restrição de 3.000. Suba sem restrições, o Mike Serra Golf. Subindo sem restrições, o Mike Serra Golf. Quando possível, radial 290. Gente, aguarde para a radial 290, o Mike Serra Golf. Golf. Salvador, boa tarde, Dona 730, informação Vitor, passo 130 para o Manezão. Nice. PZ Conf 10, China 6315. Papa Romeo, Mike Serra Golf, autorizado na proa 290. Autorizado 290, Mike Serra Golf, muito obrigado. Mike Serra Golf, quando possível, ser chamado para pouso. 1754. Correção, 1854. Gente, 1854. Ocean 6315, airborne at 42, call departure control on 120.8. 208, Ocean 6315. Bom, via chegada mar e deixa para o nível de voo 060, ajuste no 03. 060, 03, via, proximidade vai, tá? Não tem o perfil da chegada, são 3154. Departure, good afternoon, Ocean 6315, I'll depart to leaving now 1500 level 360. 42, livre push and track. 6315. Controle, o Mike Serra Golf solicita 10 graus à direita da rota por 5 milhas, apenas para confirmar a formação. Autorizado de desvios, Mike Serra Golf. Após o desvio na prova do destino. Após o desvio na prova do destino, Mike Serra Golf. 3154, autorizado para o EDSAP. Se possível, mantenha presente velocidade até proximidade de EDSAP. Reporte para redução. A gente pode manter 349 até uma centena, quase isso, no nosso funcionamento. Gente, autorizado. Reporte para redução com 3154. Gol 1738, reduz a velocidade para 2209. 2209, 4065 4065 para Campinas, da Azul, está autorizado nível 340. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da AEL, Leda, Motiva, onde intercepta Upper Zulu 10 por base, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu conforme. Após decolagem, curva direita, aciona 5405 e o controle 120, decimal 8. Posicionamento correto, me chame quando pronto para o push no 03. Para pronto. Estou no Salvador, voo 2097, boa tarde, informação Vitor, autorização para Ilhéus. 2097 para Ilhéus, está autorizado o nível 240. Decola da 10, contra o perfil da saída da AEL Coral, onde intercepta a Golf 677 e prossegue conforme. Após decolagem, curva direita, aciona 5413 no transponder e o controle em 120, decimal 8. Agente 240, autorizado, deixa ele falar a posição 90, transponder coral com curva direita, intercepta Golf e 677. Transponder 5413, controle 208, gol 209. Chamamento correto, me chame quando pronto para o push. Confirme sua posição. Está no 9. Queda. Controle Salvador, boa tarde, 1966. Solicita por edição, se possível. Turno 966, sua identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070. Perfil da chegada, o gol 1965, reduz a velocidade para 966, reduz a velocidade para 2209. 220 nós, 1966, então negatividade, tá? Ativo, mantém o perfil da chegada, o gol 1966. 1966. Foi até a próxima, 6142. Tchau, obrigado, senhora. Xenermeno 42, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 2, 10 graus, 069. Gol Salvador, 1790 da Gol, pushback acionamento no gate 07. 1790, lembre push, chama táxi. Chama táxi. Canet 6315, contact Recife on frequency 133.25, backup 125.1. Recife 5251, on frequency 125.1. Go 1738, desça para 4000 pés, ajuste 1013. 4003, go on frequency 2. Go 966, desça para o nível de voo 050. 050, 966. Salvador, contato, também é 6142, passa 500, Puka. Nível 6142, contato radar na decolagem, suba via Puka para o nível de voo 350. Para o 350, via Puka, Chanel 6142. Saída autorizada, o nome dela é apenas Coral, é isso? Papa Romeo, Mike Serra Golf, autorizado seguir para o nível de voo 100. 100, autorizado. Dael e a paz do Coral, tem uma saída prevista. Tá, gente, só para tirar dúvida, muito obrigada. Nada. Para o Galeão está autorizado a nível 360. Decola da 1-0, compre o perfil da saída da Eleda Motiva. Versão, da Eleda Irumi, onde intercepta pela November 857. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5421 no transponder e o controle 120, decima 8. Autorizado 360, roda para o controle. Saída da Eleda Irumi. O condicionante está correto? Qual é a sua posição, por gentileza? Estamos na posição 10. Gente. O curso localizador estabilizando o momento, está 3, 1, 104. 31154, complete sinal do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118.95. 1895, agora, até daqui a pouco. Sou 1738, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, tá certo, vai. Sou 1966, desça para 3000 pés, ajuste 1093. Para 3.010, 1.013, 9.66. E Salvador, Sam 3154, 2 milhas para Índia Terra. Sam 3154, boa tarde, ajuste 10 no 3, 102, 10 graus, 069, cheque trem, pouso autorizado, pistão 10. Baixa para voo, Sam 3154, está livre pouso? 423-1208, acionar 6321. Alta GMS correto, me chama para o posto no 612. Semana. Salvador, voo no 790.0 da 1070.0 nave nacional, boa tarde. 1790, boa tarde, mantém o ponto de espera, aguarde instruções. É. Autorizado, voo 1732. Voo no 738, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118.95. 1895, grato, boa tarde. Vou no 966, desça para 2000 pés, autorizado, ele é efetuado da pista 10, reposto estabilizado. Para 2000 pés, autorizado, 966. Oi, Salvador, muito boa tarde, vamos 738, bem a vida para estar. Vamos 738, boa tarde, mantenha a aproximação, ajuste no 0, no 3. No 0, no 3, guardando a pista livre, 738. Controle. 1142, prossiga. Tome Recife 12685, Oxanair 6142. 12685, Oxanair 6142. Da 3154 no solo 58, libere a próxima direita, chame o solo em 121, décima 1. 1221, da 3. Segundo quadro. 1200, para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. Agora Recife 288353, grato, mais Terra Golf, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Salvador, é o carro 3, 089, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Baixa o transbordo de pouso na pista 10, agora 7-3-0. Quanto é Juliette? Está 3-5-4. 1966. Voo no 966, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 198, decimal 95. Chama, Leandro. Boa tarde. Torre Salvador, voo 966. Voo no 966, mantenha aproximação, ajuste no 0 no 3, aguarde autorização para pouso. Aguardaremos. 3153, no 965, repuxa, chame taxa. Autorizado, 3193. Então, no Gol 20, 1 no 7, para prosseguir em saneamento no 9. É o número 2 no setor, mantenha-me escuta e aguarde. Tá, 3154, ingresso via Juliette pro 5, no passo principal. Juliette pro 5, passo principal, tá? 3154. No solo 1800, livra direita, chama solo 121 no decimal 1. Direita 21, boa tarde. Quatro, 462, Salvador, corre passando o Coral. Coral já ligado de cima, tá ligado. Paulo, muito boa tarde, bom no 738, Silvana. Livre pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 0612 de nós. Ok, livre pouso, 966. Voo no 790, visual com tráfego da companhia na curta final Boeing 737. Visual. Após passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Após alinhar e manter no zero, no 790. Está em contato, radar na posição informada, desça para 2013, voo em Duna para o ILS. 2013, mano Duna, 4462. 884 para Aracaju, está autorizado nível 230. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Pulca, Jamo, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5427, o controle 1208. Ok, 230 está aprovado para Aracaju. Falando a 10, Cajama, Aracaju, subestina, 5427-201. Protegimento correto, chama quando pronto para o push. Para. Juliette, 738. O 738 vai manter posição, vai aguardar. Mantém então antes da Juliette, 738. Plano 738, ingresso via Juliette para o 07, no pátio principal. Ok, via Juliette para o 07, 738. Plano 966, nós somos 03, livra direita, chama solo, 121, no decimal 1. É o número 3 nesse setor, vai manter a minha escuta e vai aguardar a previsão para início do push mais uns 7 minutos, ok? Salvador, vou no 966, Bruno 966, boa tarde, prossegue via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette. Alfa, Bruno 790, cruzada decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 089. Primeira decolagem, 790. Para o táxi, 3193, com 170, 4 horas e 15, de verão preso. Consegue até através do gate 08? Consegue, estou tentando contornar o passo até através do gate 5, vai dando para prosseguir. Deve estar, até através do 5, 3193. Livre posto, voo 2017. Voo 0204-05 para o táxi, 99 agora, 4 horas e 50, terra da Ribeirão Preto. 20 em alta, ponto de espera 11895, o altímetro marca 1013, tem bom voo, azul. 013, ponto de espera 2105, parceiramento 5. 3193, segue o tráfego da Azul como número 2, no ponto de espera, torre 1-9-9. 1013 no altímetro. 1013, tráfego com o número 2, nessa guarda Azul, ponto de espera 1295, 3193. Rodou o gol no 8-4, botão 2, ponto de espera que você não vê. Rodando, escute a guarda para início do push no 8-4. Senhor, boa tarde, esse aqui é o CR567, comandão Whisky, utilização 360 Brasília, por favor. 3567 para Brasília, mantemos escutar a guarda-copa, prepara a árvore elefa. Árvore elefa, mesmo. Alfa, se você quiser, não tem. Gente, mantenha a posição e aguarde. 1966, ingressa via Juliette para o 09 no pátio principal. Decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 099. Ali decolando no zero, azul, 40. Mente pronto? Viva, tio. Codane com a equipe de sol, após a passagem do Tana Calda, livre push, chame táxi. Pantarão, no 884 gol. Para o táxi, voo 2017, 130, bordo, Fernando Salvador, e autonomia 0253. Prossegue até o trabalho do gate 62, aguardando instruções para prosseguir. Gente, ele está aqui até o trabalho 62, eu vou 2017. Entendi. 1659. Escuta. 1659, tem livre curso, chame táxi. Controle gol 1790. Gol 1790, controle. É, autorizaria Boca Voada na Caju. 1790, a posição solicitada está fora da minha jurisdição. Câmbio. Muito obrigado. Gol 1790, controle. 790, Francisco. Encaminhamos a sua solicitação junto ao melhor centro de controle do Nordeste e o mesmo autorizou voar direto para o Romeu Fox 018, câmbio. Direto 018, por favor, agradeça ao colega a monstruosa gentileza, obrigado. Batalha, Canania 321, está na posição 612, pushback acionamento. 6321, mantém, escuta, aguarda para início do pushback. Escuta. Mantém, escuta, aguarda para cópia, prepara da El Coral. Coral, boa. Salvador, Gol no 884 para o táxi, 2 horas e 10 de autonomia, altera Salvador, 127 a bordo. Controle, 120, décima 8. Controle 208, 4065, uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, no 884 a Gol. Para o táxi, Gol no 659, estamos com 185 a bordo, 3 horas e 40, altera na campeã. Está em contato, radar, suba sem restrições. Sem restrições para o nível 340, após 2000, voo em Lido. Restrições 340, 2000, voo em Lido, 4065. A companhia ponta de espera 295.013, boa tarde, pelo 205. Olá, 659, contorno aeropátio, Inter Alfa, ponto de espera 118.95. Altimetro 1013, bom voo. Altimetro Alfa, ponto de espera 295.013, obrigado. Meia estrada. Então 3567, pronto, cópia? Com o 1790, agora sim, vai ter a oportunidade de falar com o Centro de Controle de Área, o melhor do Nordeste. Chame 12685, gol 1790. 2685, é o gol melhor. 790, boa tarde, muito obrigado. Boa. Por 884, tá pronto. Este voo no 884, observa a rolagem do Airbus 320 da TAM na cabeceira, após autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Depois do colega ali, vai vir o 884. Passa. Obrigado. Oceané 6321. Escuta, Sereno. Coordene com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Boa Calda, tem livre curso de sanitário. Mas eu vou iniciar 6321, coordenando com o pessoal de solo. 120 no sétimo, tem a posição. É. 6327 para Ilhéus, está autorizado nível 240. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Coral. Após decolagem, curva direita, prossegue Golfo 677, conforme. 5454 é o código transponder e o controle 120, decimal 8. Você já vai correr, me chama quando pronto para o push no 01 do 43. 120, decimal 8. 208-3193. Azul 4462 em aproximação, reduz a checa do trem, chame em torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 1895, obrigado, senhor. Bom serviço. Boa. Obrigado. Controle, 3193, Dael Leda. 3193 é o controle, contato radar, cumprindo a saída para manter separação contrário da frente, câmbio. Tente, mantendo a saída, TAM 3193, ascensão 300. 1884, livre decolagem, pistão a zero, vento 200 graus, 079. Livre decolagem, agora 74 agora. Controle 3193, pequena desvia à esquerda para o 225 por 10 metros. Positivo, autorizado. 3193. Para o táxi 632159 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alternando interna. Avia 321, confirmando que é o B15959. 208, no 884, boa tarde. No 884 decolou? No 884 decolou, este é o controle, Salvador. Contato o radar, prossiga como autorizar. Gente, no 884. Acaju, 1 minuto. Negativo. Tá no 90 da Azul? Cara visual, com 2097. O 2097, após passagem da Embraer 190, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira 90. Presente, bota esperança da final ali e mantenha 90, ou 207. Azul, 4065, voe direto Mote. Direto Mote, Azul, 4065. Azul 4462, no solo 17, livre à direita, chama solo 121 decimal 1. O 620, Salvador. Ajuste agora 1013, desça para 4000 e voe direto Duna por ILS. Direto 4000, Duna, 1620. Azul 4065, passou o nível 150, chame Recife 13325. Recife 3325, Azul 4065, boa tarde. Boa. Conselho 2561, no cópia? Na escuta, prossiga. Conselho 2561, para Aracaju, nível 170 autorizado, via Golf 677, decolagem pistão na zero, com primeira curva da esquerda, na subida Conde. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 1, 18, decimal 95, aciona 5443. Confere 2561. Ativo 2561 da Força Aérea, autorizada da Caju no nível 170 pela Golf 677. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída da ponte. Controle 1208. Transponder 5443. Força Aérea 2561. No 2561, por gentileza, modifica o transponder para 0275. Ciente 0275, transponder 258-2561. Confirmando 0275, chama acionado e prontar o táxi 2561. É, é ONU. Foi cotejado 0275, transponder 261, confirma. Afirmativo, confirmo 0275. Ciente gato reportará pontos para o táxi. Restrições. Sem restrições, Gol 2097. Solicita o nível 200 como opção. Suba e mantenha o nível 200. 200 autorizado. Poderia voar da presente da El? Treinamento na posição número 4. 3567 no 04 vai aguardar o tráfego da Azul, parquear no gate 3 e após ser início pushback. Após o parqueamento do Azul no 3, pode iniciar o pushback do TAM 3567, cara. Oceano 6314 com a Whisky. Ajuste 1093, desça para 4000 e voe direto zona para o ILS. Câmbio. 3193, passou o nível 150, chame Recife, 13325, câmbio. 13325, câmbio. Graus 11, né? Eu já colado, igual no mesmo plano. Gol 1884, chame Recife, onda 2685, campo. 2085, 1884. Gol 1620, está a 27 milhas para a dona, está autorizada a aproximação e ele é desconfortável, descida. Gol 1620. Não, está autorizado, ele é na 6321, autorizando a linha de manter, está para o 0. Manter a 6321. Decolado aos 2-1, chama controle no 20, decima 8. 208, boa tarde, número 59. Boa tarde, número 59, passa 2 mil pés. Número 59 é o controle de Salvador. Contato radar, suba sem restrições. Câmbio. Subindo sem restrições o 659, pode valer, né? Positivo, autorizado, câmbio. Direto dedo, 159. Oceano 6321, livre decolagem, pista 10, vento 180 graus, 12, né? Oceano 6321. Cola 620. Prossiga 620. Você está agora a 13 milhas e meia para a zona, caso deseje, poderá curvar a esquerda para perder altitude. Paciente, 620. Salvador, o Corsair 2561 estacionado com 5 a bordo, Aracaju, alterna Salvador, está com 3 horas de autonomia. Está pronto para o táxi. 3 horas de autonomia, alternando Salvador, com 5 pessoas a bordo? 5. Frequência 13325, câmbio. 3325 com Recife, voo 2097. 3. 1895, 1013, grato. 3.000, voando à direita, Luciano 6321, este é o controle Salvador. Está em contato, radar suba sem restrições. Iniciando curva à direita, voo direto, Elefa. Câmbio. Pela direita, Elefa, sem restrições, 6321, grato. Estão no zero. Gente, é 4 pontos, cara, funciona 2561, né? Você poderia passar as condições? Chuva moderada para leve sobre o campo. As condições estamos operando no momento. Instrumentos, deu com 3 mil. Como é que houve, hein? Vento 170 graus, 099. Estimativo, está autorizado o livre acesso pela pista? Conselho 25 mil, tem condições de usar até a cabeceira? Afirmativo, tem condições de decolar aqui da posição da interseção, é possível? Deixa a linha da presente posição e chama quando pronto. Força aérea 2561. É, ó. Posso me olhar na época, chamou? Prossiga, Vitor Kilo Delta. Gente, só apresenta o plano na sala S de Salvador. Se o plano não consta no nosso sistema, eu vou entrar em contato com o mesmo. É Papatango, Vitor Kilo Delta. Zero ciente, localizador e aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5-1-6-2-0. Aí, sabe? 5-6-1, livre de decolagem, estão no zero. Vento 1-6-0, grau 089. 6-1. Oi, Salvador, voo 620 estabilizado, 3 milhas para descer. Gente, voo 620 já avistado, guarda pista livre, quer negar no 0 ou no 3? Gente, 620. Oceano 63. 1-4, está passando 6.000 para 2.000, perto. Distante de Duna, 1,7 milhas e meia, estão autorizados. Aproximação, ILS, câmbio. Autorizado, ILS, que o Messi 1-4, câmbio. Gol 1-6-5-9, passou o nível, 1-5-0. Chame Recife, 1-3-3-2-5, câmbio. 3-5-5-9, boa tarde. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Força Aérea 2561. Força Aérea Brasileira 2561, este é o controle Salvador. Decolado o momento, está na perfil da Conde, instruções. Positivo, contato, radar estabelecido, está passando agora 1800 pés, suba sem restrições. Reitero o contato, radar, câmbio. Ativo, câmbio. 19240, este é o controle Salvador. Ajuste agora, 10013, desça, sem restrições para 6.000 na chegada bom. Vento 1970 graus, 109. Stunt 3217, this is control. inserted now altimeter 1013, clearing to 7000, both arrival runway 10, over. Negativo, segue via Alfa Ponte Espera da ONU 0. 63 no ajuste. Hotel Juliette de Serra, faço cheque no equipamento, recebo o senhor muito baixo. Você me escuta e aguarda para a cópia Manati, confere? Não consegui compreender. Hotel Juliette Serra, prossegue para Manati? Gente, mantém a escuta e aguarda para a cópia. Salvador, boa tarde, boa noite, Alfa. Ono 620, boa tarde, prossegue via Alfa Juliette, vai para o 04 no pátio principal. Alfa Juliette, 4, 620. Passou Duna no localizador e aproximação. Reduza a cheque do trem, chame a torre. Ono 895, câmbio. 895, obrigado, até já, né? Boa. Oceano 6321 passou o nível 50, chame Recife, frequência 1288, câmbio. Ono 620, me chama antes da Juliette, liberei o tráfego da Ocean 01, ela está impossibilitada de se ingressar. Me chama antes da Juliette, por gentileza, gol. Chama antes da Juliette, né, Juliette. O 3192 é o controle Salvador. Ajuste agora 1-0 no 3, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. Gol 9240, 30 milhão norte. Está passando o 1-0000 na descida sem restrições até 2000 pés. Gol 9240. Meia sete, mantém a posição. Mantendo. 66 para Campina Grande, mas é, me escuta e aguarda a cópia. Escuta na tele. Hotel Juliette Serra, cópia. Autorizado, mil pés, Manati, decola da 17 no Axé, após decolagem direita. Acena 0-1-3 no transponder no 208, controle. Roll, Sprock aí dentro. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto. Acenamento, táxi e decolagem com a torre em 118, decimal 95. Altimetro marca 1013, bom voo. será 6327? Passeio 6327. Plantei a posição, por gentileza, eu vou partir a aeronave da Gol no 4 e a posição inicia o puxo, ok? Sim, tá mantendo. Obrigada. O nome 620, ingressa via de LED pro 04. Juliette 4, 620. Roger. Clear until 5,000. Over. Until 5,000. Over. 3567, autorizar a linha ali, manter a cabeceira no zero. Aí mantém no zero, 3567. Estimado segundo a Torres em controle, 1000 pés, visibilidade 3000 metros. Câmbio. Brazilian 42303 control. Roger. We have any information about the weather? It's raining over the field. We have a ceiling about 1000 feet with the visibility 3000 meters. Over. Roger. É 3 e no 4, prossegue de alfa, me chamando de Juliette. Zero vento, 200 graus, 109. Iniciando a decolagem para estar 10, só 3567. A cópia? Passar o pátio, pátio 5, né, vai ser? Cruzado Sena, BB Vitor Alfa, uma centena, decola da 97 na saída Momo, código direto. Após decolagem, curva à esquerda. 5476, o código transponder no 208, é a frequência do controle. Confiança, Papa Romeu, até o direto, é muito baixa a transmissão. É, foi pedir o táxi? Ó, meu hotel Juliette Serra, autorizar o táxi, pátio 4, se reporta na Oscar para ingresso. Afirmo, são 3155 para Guarulhos. Está autorizado o nível 320. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da El. Leta Motiva. Intercepta a Upper Zulu no 0, Papá Alfa Índia, Umbad, Upper Zulu 44. Após a decolagem, curva à direita, 5460 é o código transponder e o controle 120, decimal 8. Autorizado conforme o Alu 320, decola da 10, curva à direita a foto, perfil da El, Leta Motiva, Upper Zulu 10. Maior de 71 páginas. 5460, acionar o 208, o controle da 3155. Protegimento correto, me chama quando pronto para o puxo. Toma ali. 6314, ingressa Juliette para o 612. Gol no 966, pronto, cópia? 966, pronto para cópia. Autorizado Campina Grande, nível 370, decola da 10, cumpre o perfil da saída Pucas de Bar. Após decolagem, curva à esquerda, onde prossegue a pergunta.